dentro do peito. Sinto em meu coração ternura em ti amar. Vejo em você a beleza e o teu olhar me traz tanta paz. Ter você é tudo que eu quero e nada mais. É como a doce brisa junto ao amanhecer. O seu olhar me encanta e me faz renascer. A sua doce presença me faz tão bem. Você é dentro do peito. Sinto em meu coração ternura em te amar. Vejo em você a beleza e o teu olhar me traz tanta paz. Ter você nada mais. É como a doce brisa junto ao amanhecer. O teu olhar me encanta e me faz renascer. A sua doce presença me faz tão bem. Você é o meu querer. Te amo demais. Jesus foi quem me deu você. É como a doce brisa junto ao amanhecer. O seu a sua doce presença me faz tão bem. Você